Bom dia, controle Salvador, Uniforme Pai. Cruze 00 para 170 com a nota para Passando o Whisky, Uniforme Mike, este é o controle Salvador. Ajuste agora 10 no 8, desça para 2.000 pés, voe direto Duna. Você está seguindo o Airbus da TAM procedente do Galeão. Câmbio. Descendo para 2.000 com 1.018 na proa de Duna. Seguindo o Airbus e Uniforme Mike. São 3896 com a Novamba, voe Duna, desça para 3.000 com 1.018. Grave uniforme, desça para 5.000. Para 5.000, Mike, grave uniforme. Zona 98305 para posicionamento. Guarda na 93. Passageiro 2223, 29, aborde a terra Salvador, 4 horas de economia. Passageiro 2223, 29, aborde a terra Salvador, 4 horas de economia. Passageiro 2223, controle, pode confirmar a aeronave que nos procede aí na aproximação para Salvador, pro 319? Este uniforme, Mike, informe o tipo do seu equipamento. É um Charlie 750, Citation 10. 3198, ouviu? Positivo, máquina, hein? Controle Salvador, TP5, 595, transferindo. Controle, TRIP 5595. TRIP 5595, controle Salvador. Acione o transponder 0460. 0460, acionado. Mike Bravo Uniforme, direto Duna, 2.000 pés. Direto Duna, 2.000, Mike Bravo Uniforme. Negativo, faz a passagem então do total no passo 3, está livre de puxa acionamento 93, chama tarde. Zona 0, curvando à esquerda, 030, Whisky Uniforme. O 555-595, contato radar estabelecido. Está passando 3.400 pés, vamos voar direto e Leão. Direto e Leão, obrigado. O TAN 3896, 250 nós, número 4, para aproximar a pista 10. Reduzindo 250, 3296. Mike Bravo Uniforme, tá voando Duna? Voando Duna, mas agora não caiu. Ciente. Voo 1397, chame Recife, 1251. 251 Recife, 397. TAN 3198, livre aproximação ILS. 7, 3198. Controle Salvador, bom dia, passageiro 2223. 2223 é o controle, está em contato radar, suba para o nível 260. Papatango, Whisky Uniforme Mike, direita proa 90 para o localizador, chame estabilizado. Direita 90. O 2336, ciente, solicita final 240, ainda presente, senhor, solicita se possível proa de Lefa. Ok, suba para o nível 240, eu vou confirmar junto ao centro de controle. Ok, muito obrigado, 2336. TAN 3198, intercepta o curso localizador, 3 milhas para passagem sobre o marcador externo, reduzindo para aproximação, cheque preposto, eu agradeço a sua colaboração. Chame a torre 1186-3198. 3198, obrigado. Estabilizado e ciente, aproximação ILS autorizada, aguarde transferência. Guarda TAN 3896, velocidade 210. A mínima limpa 220, pode ser? Pode, por enquanto. Passarido 2223, suba para o nível 240, confirmado junto ao centro de controle, após Arbor, direto conquista. Ciente, 1240, como final, após Arbor, vai voar direto conquista, 2223, obrigado. TAN 3896, vetoração, esquerda 360, desça para 2000, tem como limite o localizador. 360-2000, limitado Lóquio, 3896. 66 a bordo, 166. livre com 1018 via Pacho India e Alpha, quando no ponto de fora 186 ou 1983 agora. Salvador, meu cordial contato radar. Nossa, escuta. Papatango, Whisky Uniforme Mike a 4 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 1186, câmbio. 186 agora. Essa tripulação lhe deseja uma boa tarde. Boa, obra. Da 3896 vai para a descida 2500 pés, direita 080 para o localizador. Motivo, tem um tráfego, um alvo primário a este de Veracruz, 1100 subindo. Direita, proa? 80, 080 para o localizador. 80, 2500. Positivo. Mike Bravo Uniforme, reduza para a velocidade de aproximação e efetue o check pre-poll. Prova uniforme, 4 milhas para o externo, cheque o trem, aproximação ILS, torre 1186. 18.195. Eia. Boa, ok. Salve Salvador, tá 3198, muito bom dia. Alfa e Juliette para o 02, tá 3198. O rádio com esse controle. Retornando do toque arremetida em Veracruz, se é prevista altitude de 1500. Esse é o mesmo de casa. Onde é reporte de descida no bairro? Dentro em breve eu vou lhe autorizar a descida. Positivo, okay. Bravo, aqui Luiz, que direto para a rotatória, o ajuste 1018, operamos visual. 3896, o tráfego anteriormente informado acaba de estabelecer contato rádio com esse controle. Está autorizada a aproximação ILS 3896. Autorizada a aproximação, tá? 3896. Passarinho do 2223, chame Recife, 1260. Chamando 260, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Boa. O TAN 3896 está 5 milhas para o externo, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186. Oh, we Patrulha Salvador, muito boa tarde, bom dia, o 983, a Gol decola. O Gol, 1983, controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. 1093. Bora, 1018, chegada a Mari, desça para 2000. Queria confirmar no 260? Gol no 260, descer para 2000 pés na chegada a Mari. Entendeu, 2000 pés na chegada a Mari, gol no 260. Total 991. Siga, não escuta. Abreviou a saída? Oh, me desculpe. Estamos com problema de proti. Quais seriam as instruções? Ok. Chame Recife agora. Frequência 12685 e informe. 12685, muito grato. Direto para a final da pista 197, Bravo aqui, Luiz. Alô, 3896, livrou? Salvador, me confirme a frequência de Recife, por favor, total. 12685. 12685, muito grato, por favor. chame a torre. Frequência 1186. Câmbio. Boa. Trip 5595. Aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço radar. Chame Ilhéus. Frequência 1201. 1201, muito obrigado. Gol 1983, chame Recife, 1251, câmbio. Senhor, chegou com Recife com 1251, gol do 983, Bagé. Boa. Gol 1260, está autorizado a aproximação ILS. Está livre a aproximação ILS para Gol 1260. Controle Salvador, bom dia, WebJet 5728, informação Oscar. Web728 é o controle, desça para 2000, ajuste no 0 no 8, chegada máxima. 2018, pode voar, Duna, 5728? Livre. Por hoje, Duna, 5728, obrigado.